vivo. Misturando as meias, dividindo o mesmo edredom. O meu guarda-roupa tem sua gaveta, seu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando você me acorda assustado. Eu sou seu herói, matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risadas. Se você já me deu a cópia da chave, é. O que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, o café croassando, as cópias da gente correndo no quintal, altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos. Apaixonado.